Salvador, gol 1645. Firme. 1645, autorização para Vitória no 400, tem confirmação, Romeu. Autorizado 360, o senhor aceita? Aceita. Sim, autorizado Vitória, nível 360, via Pêsulo 44, decolagem pista no zero, curva à direita, saída da Euleda, após Leda, Delta Oscar Kilo, Lima e Uniforme, Dóquilo. Controle em 1 no 9 decimal 35, transponder 5532. Autorização Vitória 360 via rota interceptando Pêsulo 44, decola 1-0, curva direita, nada é o Leda. Então confirme o último ponto. Controle 1935, transponder 5532. Correto, após Leda, é Delta Oscar Kilo Lima e Uniforme. Delta Oscar Kilo e Uniforme. Da El Leda, Delta Oscar Kilo. Uniforme, obrigado. Kilo, Lima, Uniforme. Dóquilo. Ok, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Ok, obrigado. Chame para uma posição. Então, pronto, vamos bem, vai para cima. Nono Salvador, boa noite, Janeiro 6201, autorização para o Galeão, que está no meu. 6201, Galeão, 360, agora no instante falha. O 360 autorizado, aceita ou aguarda a coisa no chão? Aceitação, 360. Ok, então autorizado, 360 para o Galeão. AP November 857, até Mulso. Decola da pista 10 com curva direita, da Euleda, após Leda, Irume. Controle 1-935-5502. Autorizado 360 para o Galeão, Upper 92, 7, bola da 1-0, curva direita da El Leda, pós Leda em 1. Controle 139, 320, já autorizado, aceita? Guarulhos 380 autorizado, Apesulo 44, Pagog, corrijo, Apesulo 10, Papa Alfa Índia, direto um bate, Apesulo 44, Pagog. Decolagem da pista no zero com curva direita, da Euleda Motiva, 1-19-35-5524. 5524 transporte, chama pronto. 3290, boa noite. São 3290, tráfego avistado, segue trem autorizado, pouso, pista na zero, vento 140 graus, 04 nós. Ajuste altímetro na 08. 1-0-8, livre pouso, 1-0 para San 3290. Papalma é Max e a Golf, no sol 09, autorizado backtrack, Romeu ao estacionar, frequência livre. Torres Salvador, boa noite, Sideral 9977, estabilizado ILS da ONU. Sideral 9977, número 2 para pouso, sistema 0, a gente tem o altímetro na 08. Segue como número 2, a nave que precede é um Airbus da TAM. Ciente, tem o tráfego à vista, como número 2, Sideral. Vale. Boa noite. Autorizado, chame para o táxi. Gol no meio para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Gol no meio para o táxi. Direita via Fox, chame o solo em 121 decimal 1. Direita, Fox, Trot, solo 121 decimal 1, tá? 3290. Solo Salvador, boa noite, tá? 3290, Fox, Trot, na sua escuta. 3290, prossegue via Alfa até antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3290. 77. Correto, 9977, esperar. 9977, no solo 114, liberei à direita via Eco, sobre controle de solo em 121, décima 1, boa noite. Rosa Eco, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Geral 9977. Geral 9977, boa noite, prossiga via Alfa até o FAT 3 de Aquilo, refere no informar a posição aí. Alfa, Aquilo, FAT 3, aguardando a posição do Geral. Fala com a Juliette, o TAC 3290. 3290, o portão será o 01, vai aguardar o gol iniciar ataque. Manterá antes da Juliette, 3290. Salvador, gol 1645 para o táxi, 131 a bordo, alterna com fim, 3 horas e 40 dias no domingo. 645, ponto de espera 1895, ajustado 1018 em bom voo. Ponto de espera 1895, 1018, ajustado ao 645, boa noite, obrigado. 3290, ingresso Juliette 01. Ingresso São Juliette para o portão 01, são 3290. Sideral, fica atento ao sinalizador, não foi informado até agora a posição aqui. Ok, atento, Sideral. Salvador, gol 645, sua aproximação de espera está pronta. Gol 645, autorizado alinhar o decolar, pistola 0, vento 150 grau, 059. A linha decola da 10, gol 645. Uno 645 decolada 118, chame controle Salvador em 1119 decimal 35. 1935, 1645. vai ter fundamento, então 3297. 3297, livre, puxe, confirmando, é parte 3? Afirmativo, parte 3. Tá livre, chame táxi. Trabalhar. Para o táxi do Oxané 6201, no POB 140, com 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 6201, até o ponto de espera, tá livre. Torre 1895, 1018, ajuste a mão. Torres, boa noite, Oxané 6201, no ponto de espera pronto. Oxané 2201, autorizado a linha área decolar, pistona 0, vento 130 graus 059. A linha decola pistona 0, 6201. Para o táxi 3297, temos 169 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando galeão. Caso prosseguir via Pátio Índia, quando espera dar no 0895, 1018 é o ajuste, tem um bom voo, então 3897. Pátio Índia, quando espera dar no 0895, é ação, então 3897, obrigado. Salvador, Xenéar, 6259 para o táxi, 147 a bordo, 3 horas e 30. Galeão. Tando 147353, galeão? Afirmo. Está livre até o através do meia dúzia? Dará passagem ao Airbus Latam, que está prosseguindo também para o ponto de espera. Seguirá o mesmo, via Índia. Ponto de espera 1895, 1018 o ajuste. Já que está até o através do meia dúzia, vai ter passagem ao Xenéar 6259. Oceania 6201, decolada 1117, está no controle de Salvador em 119, decimal 35. 119, 35, 6201. Afirma, tio. Tá livre, Sigutan. Quando espera 18 minutos. Mantém. Vou agora no 705, sinal que nós... Vou no 705, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguarda autorização de pouso 705. Runa 705, autorizado pouso, pistana 0, ventana 20 graus, 059. Livre pouso, pistana 0, Runa 705. 705 no solo, aos 32, libere a direita via Eco, sendo controle de solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, bom, no 705. Bom, 705, Ivan. Jogo decolagem, pistona 0, vento 1, 1, 0 graus, 052. Jogo decolagem, pistona 3, 2, 9, 7. Mas é a Alfa, mantendo Juliette, com 705. Tráfego decola sua frente, arroz da Atom, vai pro mesmo destino e nível inferior. Nível inferior. Autorizado a alinhar e manter a pistola zero. Autorizado a alinhar e manter a pistola zero, Xander, 62, por então, 3897, decolado aos 34, chame o controle de Salvador em 119, decimal 35. 1935, então 3897, obrigado, boa noite. Juliette, vão no 705. Viva até o portão 2, via Juliette, no 705. Tá pro portão 2, vão 705, bora. Xené 6259, autorizado decolagem, pistona 0, vento 1, 10 graus, 0 menos. Decolagem, Xené 6259. Arroba 789 na escuta da torre. 2789, final, tudo embaixo, travado, 5 milhas. Azul 2789, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 06 nós, ajuste altímetro no 09. No 08, livre pouso no 0, azul 2789. Relé 6259, decolado aos 38, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Salvador 6955, boa noite, Xenero 6259. É autorizado a descida até 40, libere a direita via Eco, solo 121, décima 1. Direita Eco, 211, é o solo, aos 2789. Solo, boa noite, aos 2789. Até o pátio 3, ingresso quinto livre. Fica atento à sinalização. Pátio 3. Vai ficar atento à sinalização 2789. Ok, a posição é 4 Lima, 2789. 4 Lima, 2789. Boa noite, Tan 3283, informação Romeu, para Brasil. 3283, aguarde cópia, Brasília, Tan 3283. Aguardando cópia, 3283. Salvador, boa noite, TAN 3197, posição 7, informação Romeu, protocópia Rio de Janeiro, Galeão. TAN 3197, aguarde 4. TAN 3283, cadê? TAN 3283. Autorizado, 340 Brasília, via Pêssego 17, decolagem na pista 10, curva direita, saída árvore, transição elétrica. Controle Salvador, 119 decimal 35, 5534 transponder. Está autorizado para Brasília, nível 340, via Amperzulu 17. Decola da 10 com curva pela direita no perfil da Arbor, transição elétrica. Controle em 11935, aciona 5534 na posição 01, TAN 3283. Cortei Janeiro, corretinho, pronto, puxei, acionado, 3283. Reportarei. Salvador, é o TAN 3197, já tem a nossa autorização? Afirmativo, é o 360 para Galeão, via AP-November 857, decolagem da pista 10 com curva à direita, da El Lida após Lida e Rumi, 119.35 e o transponder 5547. Galeão 360 para November 857. Escola cabeceira 10, curva direita, da El Lida e Rumi, 1935, 5547 da 3197. Correto. Salvador, tem a 3197? Salvador, tem a 3197? Consiga. Poderia coordenar por gentileza para a gente nível de voo 340? Afirmativo, só um instante. Obrigado. Volta 3197, Pushdeck, movimento posição 7. Atualizado, puxa acionamento, chega o táxi. Atualizado no 7 da 3197. 3197 atualizado, nível 340. 07, da 3197. Salvador, o SAM 3283, na posição 01, para puxar em estacionamento. Aguarde só um instante para o push. Está pronto? Inicia de imediato? Inicia de imediato. Ok, está livre então. Pushback acionamento e ataque. Livre, push acionamento, você pode ataque. 3, 2, 3. Salvador, boa noite, Gol no 099. Boa noite, está autorizado com fins, 360, via Bezulu 21, destino, a decolagem da 10, saída água, Elefa e após Nitibu. O controle 19.35, transponder 5554. Cliente Gol no 099 autorizado para confíncio de voo 360, Bezulu 21, pós-direto, decola pista 10, saída Elefa. É, poderia só confirmar a saída do Uno 099? Sim, a saída é Argo, após direto Elefa e após direto Nítido. Argo, direto Elefa, direto Nítido, então. Bom no 099, decolando pista 10. O controle é 19.35, transponder 5554. Correto, bom no 9, o voo no 099, chame pushback acionamento. Pronto. Então 3197 para o táxi a bordo 219, operando a Campinas, 3:50. Oi Salvador, boa noite, gol 866, agora 1,5 milhas do Índia Serra, já avistando. Uno 866, tráfego avistado autorizado, pouso pistona 0, vento 130 graus, 06 nós, ajuste altímetro 10 no 8. Ok, pouso livre na 10, Gol 866. Acabou Gol 705, cliente do Atize na autorização Galeão. Chegou no 705, está autorizado Galeão, o nível 360. Via EP 9857 até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. O controle 119.35, o transponder 5557. Dones, eu 360, Galeão. Decola pista 10 na da El, Leda, direto Irume. AP 9857 Moço, 1935 é o controle, 5557 transponder, com 705. Direto, Gol 705, chame push bag acionamento. Camarão, 705. Salvador, o TAM 3283 está pronto para o time. 152 a bordo, 3 horas e 13, alterna com fim. E o TAM 3283, livre de táxi à direita, no ponto espera no 0, torre 1895. Direita no ponto de espera da 101895, TAM 3283, boa noite. Boa. Boa noite, 2781. 2781, boa noite. Autorizado Vitória da Conquista. O nível é o 160, conforme. A rota é a do plano de voo apresentado. Decolagem da 10, saída Arbor, após direto Olefa. O controle 119, decimal 35 e o transponder 5543.